Sabe que se me chamar eu vou. Cê sabe que é o som do amor chegou. Isso é Juan Moraes. Chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nesta solidão. Meu desejo, vê se não demora muito. Coração tá reclamando. Traga logo teu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Isso é Juan Moraes.